Acho que é o fim pra mim, não dá mais pra viver assim. Eu quis pra mim uma felicidade que não foi feita pra existir aqui. Deixa pra lá, já tá tudo programado. Já deixei aqui do lado um bilhete pra esclarecer os fatos. É isso mesmo, eu aproveito a ausência. Eu tenho tempo pra fazer a minha própria penitência. Na sequência, se perguntam o porquê que eu fiz isso. Uma jovem tão bela agora serve de alimento pros bichos. Cada dia que se passa, a terra come, corroendo a minha beleza como o ódio que me consome. Achei que ainda assim eu poderia confiar em ti, mas não deu certo. Ficou aberto o ferimento que cê fez. Espero que não soe como lamento amoroso. O meu caso é mais grave, estou falando do fundo do poço. O velho ditado, quem bate sempre esquece. O mal provando a hegemonia no coração de quem padece. É foda admitir que eu cheguei nesse ponto. Com tudo pronto, meu castelo em minutos se tornou escombros. Ainda consigo me mexer, ainda respiro, mesmo me sentindo um lixo. Ainda consigo pensar nisso. Uma corda que me aguente no momento é suficiente. Que se foda, nem tô pensando no que vem pela frente. Então é isso, fim de papo, fim de jogo, fim de tudo. Estou disposto a ir em frente pra sair desse estado imundo. Eu esperei por muito tempo essa porra acontecer. E quando aconteceu, nem tava preparado pra viver. Esperei demais o próximo e o próximo se perdeu. E o pior de tudo, o prejuízo foi todo meu. O tempo que sempre passou voando, agora resolveu parar. Somente pra que o sofrimento demorasse pra passar. Filha da puta, por que não escolheu outro caminho? Por que foi dar ouvidos de achar que esse era seu destino? Pagou caro como todas as outras que escolheram viver assim. Acredito que o homem muda e que o mal tem um fim. O único fim que eu vejo é esse que eu tô planejando. Uma corda no pescoço e eu de pé em cima do banco. Nem vou fazer esforço pra tentar me soltar. É só esperar a hora chegar pra começar a perder o ar. E ver o filme da minha vida passando diante de mim. O fraco pede, o forte vence. Essa porra é sempre assim. Só eu achei que poderia mudar o rumo dessa história. Me preocupei com o lado de dentro, esqueci o lado de fora. A consequência, perdi o que eu tanto procurei. O grande amor da minha vida, eu não enxergo aonde errei. Mas sei que errei, quem sabe na outra vida eu aprenda. Quem saiba eu tenha malícia e não seja tão ingênua. Agora já é tarde, que veio o meu castigo. Mas antes que ele venha, pode deixar que eu dou um jeito nisso.